as canções imortais. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Sometimes, just for a Estamos apresentando Encontro Central. Love. As canções imortais. To win.

Músicas inesquecíveis. Look for the rainbow in every storm. Fly.

Coração batendo mais forte. Encontro Central. No, I don't wanna fall in love.

As canções imortais. I love you. Encontro Central. O coração batendo mais forte. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon. Famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up I sit by myself talking to the moon, trying to get to you. Encontro Central, para ouvir e se apaixonar. Depois do intervalo, tem mais Recados do Coração. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Olá, meus queridos namorados, estamos de volta. Esse é o nosso Encontro Central. 2 horas de muito romantismo no ar. E agora chegando, mais Recados do Coração. Encontro Central. Apresenta Declaração de Amor. O nosso primeiro recado vem da Bahia, vem da Letícia, para o Rogério. Hoje é o nosso aniversário de namoro de 1 ano e eu fico muito feliz por isso. O nosso namoro, você, a sua bela família, foram as melhores coisas que aconteceram em minha vida. Agradeço a você pelos momentos mágicos vividos ao teu lado. Obrigada, meu anjo. Eu te amo a cada dia mais. Recadinho do Maurício de João Pessoa para Flávia. É maravilhoso saber que a cada dia estamos nos unindo cada vez mais. E esse amor que nos liga é um forte alicerce para que tudo continue rumo à eternidade. Na vida precisamos contar com o apoio daquela pessoa que escolhemos para partilhar de todos os nossos momentos. É certo que nos completamos, nos conhecemos a cada dia, desde que os nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Estamos procurando desde então dar o melhor de nós, mesmos para que essa felicidade que estamos vivendo seja coroada com as bênçãos de Deus e caminhe prosperamente rumo à felicidade plena e total. Nós possuímos o ingrediente básico que tudo sustentará e que tão poucos têm o privilégio de ter: o amor. Por isso, eu te amo muito. De Santa Catarina, Mauricéia, para o Ronaldo. Eu não vou pular nessa vida nenhum capítulo de nossas vidas. Eu vou procurar te encontrar em todas as intenções de te amar. Quero te ver nos meus olhos todas as noites que passarem claro, tentando acreditar e imaginar suas mãos em meu rosto, fazendo o meu sonho se tornar leve e longo ao seu lado. Não peço para acreditar que tudo tem um fim, mas que tudo tem um recomeço. E ele, para mim, foi você. Assim me vejo, sem o fim e sem esperar nenhum recomeço que possa te jogar para longe de mim. Vou andar de mãos dadas com você e mostrar para quem quiser ver o que nasceu em uma manhã e agora, cada dia mais, se faz eterno. Eu te amo muito, meu amor. Estamos apresentando Encontro Central.

Canções imortais. Catch my breath, close my eyes. Don't believe a word thing she said. Encontro Central. São 2 horas de muita emoção, de paixão no ar, que está chegando ao fim, infelizmente. Mas amanhã estamos de volta. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Mais uma edição maravilhosa. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão. E amanhã nós temos um encontro marcado. Até lá!